Já faz tanto tempo, porque ainda dói. Não me sinto tão super-herói. Me desolha quando vou chorar ou lembra de nós dois. Eu quero reviver momentos com você. Já faz tanto tempo, porque ainda dói. Não me sinto tão super-herói. Me diz até quando eu vou chorar, lembra de nós dois. Eu quero reviver momentos com quem se foi e nunca vão voltar. Tenho tentado suportar, mas e se eu não for como meu escudo? Eu tenho medo de quebrar. Todo mundo que eu amava já se foi, ficaram no meu passado. Parece você viu, mas ainda dói. Um homem congelado, voltando no tempo, meus erros tô consertando. Porque prometi uma dança pra mulher que eu amo. Me acertou em cheio, uma flecha bem no peito. Tô no seu monstro. Me devolve minha família. Ouça o som do trovão. Meu peito grita mais de mil. Vi na escuridão. Quem é capaz de romper a tormenta do meu coração? Ele matou meu irmão. Depois que eu vi sua cabeça rolando no chão, pensei que iria acabar minha solidão, mas não. Maldita depressão. Já faz tanto tempo, porque ainda dói. Não me sinto tão super-herói.